DJ Taifa. Eu jogo de copão na mão, jogo de copão na mão, jogo de copão na mão. Eu jogo de copão na mão. Empina eu desço, eu roubo assim. Eu jogo de copão na mão. Sou solução pro seu problema. Equilibrada nave, só com aditivada chave. Que abre mente, que abre cofre. Só as mais top da cidade. Eles reparem, sente o aroma. Posa no perfume da dama. Que pega fogo, me chama. Sem apego, te pego na cama. Oh boy, cê não aguenta nem com os lock. Não vai se crescer com nós. Esse subo provocando, vai gritar, ficar sem voz. Meu copo tá tendo whisky que tá mais velho que nós. Love, love, meia, meia, acaba a noite, acaba o love. Bota forte no banheiro, joga de ladinho short. Bota forte no banheiro, joga de ladinho. Eu jogo de copão na mão, jogo de copão na mão. Jogo de copão na mão, eu jogo de copão na mão. Empina eu desço, eu roubo assim. Eu jogo de copão na mão, sou solução pro seu problema. Puta do macete lento, rabo que te deixa tonto. Fala que eu sempre te prendo, magrinho, cara de sonso. Fode com a vida delas, com a minha cê não brinca. Focado em ganhar dinheiro, nunca que eu me perco em... Gastando em dólar, me manessa linda em joia. Se quiser te busca em casa, só não sei se você volta. Olha, jogo com esse mini shorts, hipnotizei uns 15. De magia entendo um pouco, mês passado foi uns 20. Calculei meu passe, nenhum deles é errado. Se eu pedir opinião, vou viver sempre no fracasso, amor. Eu jogo de copão na mão, eu jogo de copão na mão. Eu jogo de copão na mão, eu jogo de copão na mão. Jogo de copão na mão. Empina eu desço, eu roubo assim. Eu jogo de copão na mão. Sou solução pro seu problema. Chata mesmo assim, eu sou legal. Cês montam em cima. Quando eu chego, ele já dá pala. Causo dopamina. Tem que ter coragem, mas zero noção pra dar em cima. Sendo feio, sem dinheiro, pau pequeno e sem carisma. Conquista, conquista na pista, vista na minha tranquila. Perseguida, passiva na cama, ativa na vida. Bandiva, obra-prima, fina, felina, fascina, brinca. Quando tá com tudo dentro, pisco, ele pira. Não tira. É tiro pro alto e fogos onde a musa pisa. Sou a droga cara do momento que geral vicia. Eu jogo de copão na mão, eu jogo de copão na mão, eu jogo de copão na mão. Eu jogo de copão na mão. Empina eu desço, eu roubo assim. Eu jogo de copão na mão, sou solução pro seu problema. Só ligar que se as gatas tiver tempo, elas resolvem rapidinho. Cê sabe, né?